diga agora a verdade, e cadê o nego? O programa Eu no Mundo de Nós fala sobre as singularidades e diferenças presentes na vida da comunidade. Tem como objetivo oferecer a você, ouvinte, um lugar de encontro, de abraço, utilizando como fontes livros e filmes para trazer questões atuais como feminismo, cuidado e cuidados. O programa é feito por mim, Luane. Eu, Leônia. Eu, Ângela. Eu no Mundo de Nós, pela Rádio Aconchego 88.5 FM. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Nizingas, Nigambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Conceição Evaristo. Então, o programa de hoje é dedicado a uma das vozes mais relevantes e necessárias da literatura brasileira contemporânea, a escritora mineira Conceição Evaristo, 71 anos, poetisa, romancista e ensaísta. Rola uma música. Acordei de um sonho estranho. Gosto, vidro e morte, um sabor de chocolate no corpo e na cidade, um sabor de vida. e o corpo negro se esqueceu. Estava em São Vicente, a cidade suas luzes. Estava em São Vicente, as mulheres. Você está ouvindo a programação experimental da Rádio Aconchego. Venha experimentar conosco. Em suas escrevivências, Conceição Evaristo inspira-se em histórias comuns e cotidianas que se tornaram uma fonte de identificação e motivação para mulheres negras marginalizadas, inclusive na literatura. Seus poemas abordam o empoderamento da mulher negra e os desafios que a vida impõe a essas mulheres. Fala também de si, do crescimento na favela do Pendura Saia, em Belo Horizonte, da partida para o Rio de Janeiro ainda jovem, da convivência com a filha Ainá e da sua relação com a mãe, Dona Joana, que demonstram a luta para a sua emancipação, motivando muitas mulheres do seu tempo. Não é isso, Ângela? É isso. E é bem interessante o quanto ela dá significado a essa infância. É, na verdade, ela fala que a palavra, a poesia escrita para ela, nasce a partir da oralidade praticada pelas pessoas da casa, né? Então, tanto a mãe, que era empregada doméstica, mas que à noite contava histórias para os 9 filhos. Tias e tios trouxeram para eles, a partir da oralidade, essa história, tanto a história da escravidão, quanto histórias de escritores, de pessoas que chegavam, né? Então, Conceição vai ter esse contato com essa oralidade, que vai ser para ela muito forte. E eu acho interessante uma troca que ela teve com o tio Oswaldo Catarino. Ele era o único da família que tinha uma biblioteca em casa. E, a partir disso, assim, o quanto ela vai se maravilhar com esses livros e depois entrar em contato com a Biblioteca Pública de Belo Horizonte a partir de uma tia que era professora. Bem interessante, né? Ela tem esse compromisso social com as lutas do povo negro. E é importante também que ela tinha esse compromisso com o coletivo. Ela achava que não era só ela estar no apogeu ser a mulher negra que escrevia, ser a única mulher negra ou uma das mulheres negras que escrevia, mas ela sempre trazia outras pessoas, outras mulheres para fazer parte desse cotidiano literário dela. É uma coisa também que eu estive vendo numa obra de Assis, que é um professor do Departamento de Letras da Federal de Minas. Ele pergunta a ela sobre a importância, como é que anda a visibilidade da literatura afro-brasileira. E ela tece uma questão interessante, que ela diz: não é simplesmente ser negro ou negra, mas é importante você atentar para o que essa pessoa traz, o quanto a escrita de uma pessoa é marcada, essa autoria, pela história dela. Então, ela diz isso porque, assim, para não chegar a um chavão de eu sou negro e aí essa minha literatura importa. Mas observar também o quanto a pessoa traz de si, do seu contexto, nessa própria literatura. Eu achei isso muito interessante. Então, assim, não basta ser escritor, né? Ser escritor negro para se fazer uma literatura negra. Mas a escrita tem em si uma autoria que é também situada na vida da pessoa. Então, há uma autonomia relativa, né? E só para... Ela faz uma pergunta: será que alguém escreve o texto de outro? Será que os brancos podem escrever sobre o ser negro? Então, por que essa pouca visibilidade sobre a nossa própria experiência no Brasil? E é por isso que é importante, né, Ângela, que ela está concorrendo agora a uma cadeira, a cadeira número 7, na Academia Sim. Brasileira de Letras, que vai ser definida agora, no dia 26 de junho. Pois. E várias petições online, vários movimentos pedindo para que a cadeira seja dada a ela. E Exatamente. Estamos nessa por conta de toda essa história dela na literatura brasileira. E dada a importância também, porque não teve muitas mulheres ocupando, né? Na verdade, ela ganhando essa cadeira, será a primeira escritora negra a ocupar a Academia Brasileira de Letras, né? E agora um poema de Conceição Evaristo. Não, nós nos negamos a acreditar que um corpo tombe vazio e se disfarça no espaço, feito poeira ou fumaça, adentrando-se no nada dos nadas, nadificando-se. Ariane Franco! Ariane Franco! Por isso, na solidão desse banzo antigo, rememorador de todas e de todos os que de nós já se foram, é no espaço de nossa dor que desenhamos a sua luz, mulher, Marielle Franco. E as pontas de sua estrela enfeitarão os dias que ainda nos aguardam e cruzarão com as pontas das pontas de outras estrelas, habitantes que nos guiam, iluminando-nos e nos fortalecendo na constelação de nossas saudades. E agora o momento recados. O que não passa pela rede, passa pela rádio. Um recado de Célia para Haroldo. Haroldo, te amo muito. Um recado de Carminha para Ione. Alô, Ione, tô mandando um abraço e um beijo. Eu gosto muito de você. um recado de Ione para Márcia, professora. Com amor e carinho. Um beijo e abraço. Parabéns, grupo. Parabéns, grupo. Parabéns, grupo, por participar desta festa linda, que é o São João, que está completando 5 anos do SIS. Já já manda um beijo para a amada Jeju. Não me abandona, zabumba treme, terra come o chão. Na hora que o tempo desaparece, transforma o pé e serra o calçadão. Mas eu fui no forró do pé de uma serra. Nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui no forró do pé. Rebeca velha do pinho de alvoredo espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia a maquinada. Eu via a poeira subir do chão. Hoje eu faço forró em pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. Eu fui lá na mata e voltei pra cidade, e acabou que eu sei minha situação. Rebeca velha não me abandona, zabumba treme, terra come o chão. Na hora que o tempo desaparece, transforma em pé de serra o calçadão. Pela contramão, eu fui lá na mata e voltei pra cidade. E acabou que eu sei minha situação. Rebeca velha não me abandona. Na lupa treme, terra come o chão. Na hora que o tempo desaparece, transforma o pé de serra o calçadão. Chegou mais um recado. Alô, Sueli, aqui tá muito bom, venha-se embora, Carlinha. E, gente, o São João do Sul está bem animado, viu? Quem não chegou ainda pode chegar. Um outro poema de Conceição Evaristo. Eu, mulher, uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida em voz baixa. Violento o tímpano, os tímpanos do mundo. Antes vivo. Antes agora o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher. Abrigo da semente. Moto contínuo do mundo. Conceição Evaristo. Essa força nas palavras de Conceição Evaristo, elas têm todo um significado para nós, mulheres negras. Sobretudo no momento onde a gente se depara com o crescimento das taxas de homicídio, na verdade, do feminicídio, que acomete as mulheres negras de uma forma tão desigual. Como é que pode, né? Nós somos completamente contra toda forma de violência às mulheres. Essa violência terrível, bárbara de gênero. E quando a gente se depara aqui em Pernambuco com o crescimento dessa violência no Brasil como um todo, e particularmente em Pernambuco e de forma mais localizada em Recife, a gente tem aqui alguns dados e a gente queria, ouvintes, passar para vocês, para que vocês reflitam. Com base nessa poesia, na literatura de Conceição Evaristo, essa mineira que tem nos trazido com tanto orgulho sobre essa realidade e o encantamento da palavra, a gente vai vendo aqui que o crescimento, se nós tínhamos uma taxa de homicídio das mulheres negras em 2003 de 4,5 por 100 mil, essa taxa vai crescendo e chega em 2012 a 5,6 mortes por 100 mil habitantes, 100 mil mulheres. E entre as mulheres brancas, nossas irmãs, essa taxa, que era 3,6 em 2003, tem sofrido uma diminuição. Lógico que a gente ainda tem todos os dias mulheres também brancas morrendo, mas há uma diferença em relação a essas taxas. Ela chega em 2012 a 13,1. Para as mulheres negras, 5,6. E para as mulheres brancas, 3,1. Chegando em 2013 a 3,2 para as mulheres brancas e 5,4 para as mulheres negras. Então, assim, é muito importante que a gente supere essas representações negativas sobre as mulheres negras. E nada melhor do que a obra de Conceição Evaristo para nos dar um banho dessa força, desse encantamento, dessa importância da mulher negra na nossa vida, na nossa constituição enquanto país, né? E agora mais um poema dela, chamado Vozes Mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança, nos porões do navio, ecoou o lamento de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. Bem, ouvintes, então, com esse poema de Conceição Evaristo, nós queremos deixar vocês, queremos reforçar o convite, venha para o CIS, participe da nossa festa junina, participe das atividades aqui do CIS, seja super bem-vindo aqui. Estamos sempre aqui de braços abertos para cuidar de vocês, porque é nesse cuidado que a gente vai se tornando uma humanidade melhor. Então, nós queremos encerrar o programa deixando essa obra já é uma obra vasta de Conceição Evaristo, e que você possa também contribuir para que ela ganhe, que ela consiga essa cadeira, a cadeira de número 7 na Academia Brasileira de Letras, que foi deixada por um cineasta pernambucano, o Nelson Pereira, que faleceu em abril. Então, contamos com seu voto aí nas redes sociais para que a primeira escritora negra ganhe essa cadeira na Academia Brasileira de Letras. Muito obrigada. Vocês querem...